Correto, chame o Metrô. Muito obrigado, bom trabalho. Você também. Número Gol 1885, boa noite. Gol 1885, boa noite. Contato radar na decolagem. Suba para nível de voo 360, saída da EL. Da EL 360. Controle Salvador, mande para nós. 604 da Gol 10.50, com a informação aí. Gol 1604. Acione identificação. Autorizada a chegada a Mari, desça para 2000 pés, quem negar no 021. Mari, desça para 5000 com 621, 604. 2000, confirma, desça o 604. Gol no 604, desça para 2000 pés. 2000, senhora. Autoriza o voo em TAP, está presente? Autorizado em TAP, gol no 604. Autorizado, senhora. Trip 5216, livre acionar chame táxi 43. Alô, trip 5216, acionar aqui. Trip 5216, prossiga para o solo. Muito boa noite, Carita. Nós gostaríamos de acionar e pushback. Ok, ciente, livre acionamento no pátio 3, o pushback em coordenação com a equipe de solo, chame para o táxi. Chamarei, muito obrigado. Salvador, boa noite, é o TAM 3858, livrou direita via ECO na sua escuta. TAM 3858, Alfa, mantém posição antes da Juliette. Livre ingresso, taxi Alfa, mantendo posição antes da Juliette, o TAM 3858. 352, 16, PAB 61, autonomia 3 horas e 15, alternativa Recife, pronto para ataque. Frente, 352, 16, em frente, Índia, ponto espera, chame turno 86, ajustando 021, no bom voo. Táxi Índia, chamada 218, decimal 6, 352, 16, obrigado e bom trabalho. Gol no 885, Jovem Centro, Recife, frequência 125, decimal 1, alternando 133, decimal 25. 1133, Recife, tráfego, bom dia. O senhor também. ...604, autorizada final do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado no localizador. A reportagem estabilizada no localizador, o gol 3858 da TAM, Juliette 03. Juliette, que 03, obrigado, boa noite, bom trabalho, 3858. Controle, muito boa noite, ó, Trip 5216, decolou, tá na sua escuta. Trip 5216, contato radar, decolagem, suba para nível de voo 190, saída PUCA. Traz a Fuca pro 90, solicita a final 170 aqui. Sim, autorizado 170, 35296. Voe direto a Aracaju e suba e mantenha nível de voo 170. Direto a Aracaju para 170, muito grato. Olha, 1604 da Gol, estabilizado na Chimei, pista 10. Gol, 1604, Chimei Torre, 118, decimal meia. 186, boa noite, senhora. Boa noite, senhor também. Alô, Salvador, o Xamé 63110, autorização restrita. Oceania 6310, Recife 350 aprovado, via Peru 58, decola pista 10, perfil de saída Pulga, transição Caju, curva à esquerda, 5042, transponder 1208, controle. Autorizado Recife, nível 350, na Peru 58, decola da 10, Pulga, Caju, curva esquerda, 5042, transponder e o controle 1208, Oceania 6310. Correto, chame Prontos, 1604, lembrando? Volume 604, Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette 02, lembrando. Chame Centro Recife, frequência 126.85, alternando 125.45. 126.85, alterna com a contínua. Recife 5216, alterna 125.45. 2545, alternada. Graças, Marieta, boa noite. Boa noite. para pushback acionamento. Web 5827, livre acionado, chame táxi. Web 5827, Índia, ponto para chame torno no 86, ajuste no 022, bom. No 022, copiou o ajuste, Web. Solo, Xané 6310, portão 612. Pushback, acionamento. Livre acionar, chame táxi, Xané 6310. Para táxi, Xané 6310.